me amar. Diz que sim, que esse amor não vai ter fim. Como antigamente. Calcinha preta. Como foi tão bom a gente se encontrar. Gostoso, num canto reservado pra gente se amar. Que esse amor resista até.